paz, Senhor. Não estranhe esse barulho, não. É porque eu estou no avião, viajando durante a noite. E eu tenho que gravar essas mensagens para vocês. Eu achei que essa mensagem também vai trazer uma lição. Eu estou voando a 35 mil pés de altura, distante da Terra, me sentindo um pouco mais perto do céu. É que eu pensei, quantas vezes eu orei pedindo para que eu estivesse debaixo das asas do Senhor. Mas hoje, o que eu quero é ficar em cima das asas dEle. Uau, estou bem alto. Eu preciso que as asas dEle me sustentem lá em cima, aqui em cima. Mas também é bom ficar debaixo das asas dEle de proteção. O importante é ficar no Senhor. Bom, e a vocês aí embaixo, pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.